cuidou de mim e foi soprar outros ares, outros mares bem longe daqui. E esse vento que levou você, te levou e não quer mais me devolver. Ô vento, já não aguento. Faz um favor, travando esse amor e me deixa em paz. E não volto mais, vento. Já não aguento. Faz um favor, traz logo esse amor e me deixa em paz. E não volte mais, vento. Já não aguento. Faz um favor. E vento. Já não aguento. Faz um favor, traz logo esse amor e me deixa em paz. E não volte mais. E Caio César, vento! Encerrando o nosso primeiro bloco de hoje do Espaço Aberto, que dá um tempinho e tá de volta daqui a pouco com muito mais músicas pra você. Já já eu trago Ellen Caroline, trago Michel Teló e tem muita coisa boa ainda. Fica aí! Segura aí! Depois do break tem mais Espaço Aberto! Voltamos a apresentar Espaço Aberto. Estamos de volta, agora tem Ellen Caroline. Te imaginei, te procurei, em todos os lugares eu busquei você. Acreditei e encontrei amor pra vida inteira, nunca quero te esquecer. E vou estar sempre do teu lado, te tratar como um príncipe encantado, te fazer feliz e te acordar pra sempre com um beijo apaixonado. E é assim a nossa história de amor. Foi Deus quem escreveu e escolheu nós dois. Te fez pra mim ou pra você, e agora juntos vamos ser. Ele sonhou. E é assim a nossa história de amor. Foi Deus quem escreveu e escolheu nós dois. Te fez pra mim ou pra você, e agora juntos vamos ser o sonho que ele sonhou. Eu te prometo, eu cuidarei do nosso amor. Espaço Aberto, a maior temporada de música no seu rádio. Uma semana sem te ver, eu já sabia que isso ia acontecer. O tempo passa e eu fico mal. É ilusão achar que tudo está igual. Você apareceu pra mim.

mas pensei que temos outra chance de fazer nosso sol brilhar em mim, em você. O tempo não apaga, não desfaz o beijo que eu desejo sempre mais. Não posso esquecer o seu olhar, o meu. Eu sei que o nosso amor ainda não morreu. O tempo não apaga, não desfaz o beijo que eu desejo sempre mais. Não posso esquecer o seu olhar. Vitor e Léo, o tempo não apaga, encerrando nosso espaço aberto desta quarta-feira. Eu tô partindo, tô de volta amanhã, quinta-feira, trazendo muito mais músicas pra você, tá certo? Super beijo, fiquem com a nossa programação. Amanhã a gente se fala nesta mesma hora e neste mesmo canal. Super beijo, tchau! Você ouviu, você ouviu, você ouviu, você ouviu. Espaço aberto, espaço aberto.